A equipe de motociclistas da Polícia Militar conduziu a sexta SDP caminhonete, furtada na tarde de ontem na área central de Foz do Iguaçu. O veículo foi localizado na manhã de hoje, depois que os policiais receberam informes anônimos. A poucos metros da Ponte Internacional da Amizade, o veículo estava sendo preparado por três homens para ser levado para o outro lado da ponte, como explica o soldado Gésis da Polícia Militar. Fomos verificar as placas da caminhonete e constava a queixa de furto na data de ontem, a caminhonete de São Miguel do Iguaçu. Havia dentro da caminhonete placas paraguaias já sendo preparadas, né? Sim, já estavam com placas paraguaias para serem colocadas para a travessia para o país vizinho. Não foi possível identificar os indivíduos? Não, até o momento não foi possível. Segundo informações lá, foi conseguido a placa do veículo que eles estavam, vai ser repassada à Polícia Civil para novas diligências. Buscas estão sendo feitas nesse momento. Quem tiver qualquer orientação sobre onde essa caminhonete estava, pode ligar para o 90, né? Sim, pode entrar em contato com o 190 ou 181. A informação sobre o veículo usado pelos criminosos tem sido mantida em sigilo. Investigações dão conta de que este grupo pode estar agindo na cidade já há algum tempo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.